esse cara que quando ele chega meu coração dispara. Olhos os meus olhos despertou minha tara. Quase fico louca se ele não me repara. Menino, para. Todo aventureiro, moleque safado só pode ser brasileiro. Swingando desse jeito vai ser o primeiro. Só indo pra mim, esticando todo faceiro. Bem ligeiro, e olha que eu prometi pra mim que não ia me deixar levar assim. Caí nos encantos desse malandrim. Mas se ele chegar junto eu vou até o fim. Eu tô afim. Resistir a esse teu sorriso, chega na maldade, vê se rola, rola. Se disser que sim, pode pá, cola, cola. Fala no ouvido só pra causar um arrepio. Garoto assanhado, joia rara do Brasil. Só de pensar em algum dia não te ter aqui já dá vontade de pegar sua mão, correr, fugir. Meu coração não diz que sim, também não diz que não. Mas sei lá, se quiser tentar, garoto, te garanto que vai se apaixonar. Moleque brasileiro vai ser o primeiro. Moleque brasileiro pode chegar sem medo. Moleque.